tinha razão. Eu gostei. Olhe para mim, Thanos. Não há do que se envergonhar. Você é o que nasceu para ser. Não há vergonha em ser fiel à sua natureza. Fuja comigo. Você é a única que me entende. Que ao menos tenta. Poderíamos encontrar juntos nosso lugar no universo. Longe daqui onde poderíamos. Só me abrace. Uma vez apenas. Amor não é para os perdidos ou fracos, Thanos de Titã. Nem para os chorões e patéticos. Amor não é para crianças ou covardes. Eu poderia obrigá-la. Não, não poderia. Não a mim. Olhe para você, um solitário menino Deus, com medo da própria sombra. O que o faz pensar que é digno do amor de alguém? Encare os fatos. Você já encontrou o único amor que conhecerá. Agora, rápido, termine de enterrá-los. Da derrota. Olá, Jagunçada! Bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços, o podcast do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para episódios anteriores dos Sete Jagunços, do Pilha de Bis e do Sete Jagunços Comenta, além de colunas, matérias, reviews e muito mais. Siga-nos também nas nossas redes sociais, @artefinalhq no Twitter, Instagram e Facebook. Thanos, o Titã Louco. No dia da estreia de Vingadores Guerra Infinita, vamos discutir A Busca pelo Poder e Desafio Infinito, duas séries bastante interligadas que serviram de inspiração para a epopeia cósmica do maior vilão do universo cinematográfico da Marvel. Eu sou o Marcos e estão comigo nesse programa Luigi. Honrem seus tributos ao Titã Louco. Reginaldo. Opa, e aí? E Vitor Azambuja. Saudações, saudações. Não sai daí que no próximo bloco vamos acompanhar Thanos na sua busca para agradar sua amada, a morte. Morte, minha chama gêmea, agradeço-lhe pela libertação, pela alegria que o nosso amor traz. E lhe ofereço este pequeno presente de destruição e a promessa de muito mais ainda. Vamos começar o programa falando rapidamente do roteirista dessas minis e criador do Thanos, né? O Jim Starlin. James P. Starlin nasceu em 9 de outubro de 1949, em Detroit, no Michigan, né, nos Estados Unidos. Ele começou a sua carreira como roteirista e desenhista nos anos 70 e passou tanto por Marvel como por DC, né? Também por outras editoras menores. Além do Thanos, ele é criador do Star Fox, né, o irmão do Thanos, e da série autoral Dreadstar. Ele escreveu algumas histórias importantes, como Batman Morte em Família e Odisseia Cósmica para DC, e reformulou o Capitão Marvel, né, o Mar-Vell, e o Adam Warlock para Marvel. Ele, junto com o Steve Englehart, uma outra curiosidade, eles criaram juntos o Mestre do Kung Fu também. Ele foi um dos autores mais psicodélicos dos quadrinhos americanos. Vocês acham que o Thanos é a principal criação do Jim Starlin? O que você acha, Luigi? Cara, eu acho. Ele criou, assim, tipo, o arquétipo, né? Ele também é criador do Mongo na DC, né? Que, assim, até pouco tempo atrás eu achava que o Thanos era o oposto, assim, um análogo do Darkseid, sabe? Mas eu não sei, cara. Hoje em dia eu penso mais que ele tá mais pra Mongo, sabe? Eu acho que ele tá num nível diferente do Darkseid. O Darkseid, ele já é considerado tipo um deus, né? E o Thanos, ele procura ser um deus, né? A etimologia do nome Thanos, ele tá ligado a Thanatos, né? O deus grego da morte, né? E tem aquela disciplina de tanatologia, né? Que é o estudo da morte, né? Talvez, eu acho que ele seja hoje em dia o melhor vilão ou o vilão definitivo da Marvel, né? E assim, se a gente brincar com o que o pessoal costuma falar do MCU, né? Que a Marvel não tem vilões, assim, não tem vilões bons, né? Eu acho que Thanos é um vilão por essência, né? Porque se a gente colocar assim, colocar numa escala pra comparar, por exemplo, Loki é um trickster, é um anti-herói, né? O Magneto virou um anti-herói. O Doutor Destino também tá no mesmo naipe do Magneto hoje em dia, né? Ele virou tipo um anti-herói também. Duende Verde e o Caveira Vermelha são vilões localizados, né? Da galeria do Homem-Aranha e do Capitão América. E o Galactus tá mais pra uma força da natureza. Eu acho, assim, que o vilão, assim, per si mesmo, hoje em dia, acho que é o Thanos, a Marvel, cara. Falando do universo cinematográfico, talvez um vilão que poderia até ser mais interessante que o Thanos seria o Doutor Destino. Só que, pela impossibilidade da Marvel usar o personagem, né, a gente não sabe como vai ser agora com a aquisição dos produtos da Fox pela Disney. A gente não sabe como isso vai se desenrolar futuramente. Então, eles tiveram que aproveitar o que eles tinham, né? Então, talvez o segundo melhor que eles teriam para ser esse vilão que pegaria tudo realmente seria o Thanos, apesar deles terem feito um trabalho belíssimo com o Loki, né? Porque se você for ver, é o único vilão que acaba sendo recorrente no universo cinematográfico da Marvel, né? Em todos os outros filmes, você não tem uma repetição do antagonista. E o Loki acabou se tornando uma das estrelas, né, desse universo. Mas vamos ver agora com o filme, com o Guerra Infinita, com todo o hype que fizeram, se o Thanos vai conseguir corresponder a esse hype e se tornar o vilão, né, do universo Marvel no cinema também, né? Bom, vamos falar um pouquinho do foco dessas duas minisséries que a gente vai comentar, que é principalmente A Busca e O Desafio Infinito. É o que a gente vai focar hoje, que foi basicamente no que a universo cinematográfico da Marvel se inspirou para fazer o Guerra Infinita. E o foco da Busca, principalmente, são as joias do infinito, né? Que no início eram chamadas de joias espirituais, né, Regi? É, isso aí sim. As joias aí, elas, a primeira vez que elas aparecem é na saga do Warlock, né? E eu relendo ela agora. Tô pinto no lixo agora, né, meu? Puta, adoro a saga do Warlock, assim, eu acho muito legal, né? Vocês estavam falando aí do Starlin, cara. Pra mim, o Starlin é um versão beta do Alan Moore, sabe? Assim, loucaço. Loucaço, cheio de ideia boa, de conceitos legais, assim. Com mais ou menos dorgas que o Alan Moore. Olha, cara, eu vou te dizer que... Pare o duro aí, meu. Eu acho que o Jim Starlin era mais, assim, lisérgico, né, meu? Ele, assim, era mais... A quantidade de ácido era maior, né? Quase uma bateria de carro, né? Tá, cara, eu não pensei, assim, em Alan Moore. Eu pensei em Alejandro Jodorowsky, cara. Eu lembrei muito do Incal, bicho. E algumas passagens de Thanos, principalmente assim, na questão da busca, quando você vê aquelas imagens assim, loucaças, quando ele começa a ter o acesso aos poderes de cada joia, principalmente nas histórias que conectam a busca e o desafio, né, que são as histórias que ele trabalhou em Surfista Prateado, que é um... Porra, eu odeio o Surfista Prateado, cara, um personagem que não me desce, mas, cara, ele tira tanta onda, ele coloca tantos elementos do universo... Vamos dizer assim, o universo cósmico que ele criou, né? Que eu acho que o patrão do universo cósmico da Marvel é Jim Starlin, né? Acho que é um dos caras mais importantes da Marvel, na mitologia da Marvel, é ele. Por exemplo, se o Chris Claremont tá para os X-Men, eu acho que o Jim Starlin tá para o universo cósmico, do universo Marvel. Em primeiro lugar, eu tô mortificado que você não gosta do Surfista, cara. Porque... Cara, eu não gosto, velho. Eu amo Surfista, cara. Chorão, existencialista. Esses dias mesmo eu pus lá um balãozinho de fala do surfista, que pra mim, assim, é matador, assim. Eu gosto demais do surfista. E o Warlock também é nessa linha chorão, viu, meu? O Warlock eu acho que é mais ainda, cara, porque o surfista de vez em quando fazia alguma coisa, mas o Warlock é chorão também, quer dizer, nessa fase do Stark. Agora, com relação ao Jodorowsky, o que eu posso falar, cara? É assim, tem a ver, sim, realmente, assim, porque Jim Starlin, ele veio, vamos dizer assim, o zeitgeist dele, ele, na época era isso, cara, era a nova era, viajandão, assim, né, ele mistura, ao mesmo tempo que o Warlock é um feiticeiro, ele também é um messias espacial, é uma criatura genética, então é uma salada misturando todos esses conceitos, né. Eu falei o Alan Moore, mas se encaixa perfeitamente no Jodorowsky também, né? Eu só acho o Jodorowsky, assim, mais bonzinho, sabe? Assim, mais... Não sei nem explicar, assim. O Stalin é mais ácido, vamos falar assim. E o Jodorowsky, assim, o cara é quase um santo, assim, né, meu? No que ele cria, assim. Ele tem um objetivo nobre, espiritual, assim. Ele mais ácido, literalmente, né? Talvez pela quantidade de substâncias que ele consumia. Ele é ácido por causa do ácido, né? Não, eu acho, cara, que ele entrava lá no escritório da Marvel fumando mesmo, assim, ó, sabe? 5h20, assim, meu. O cara chegava na larica. Porque ele é muito louco, cara. Ele é muito louco mesmo, assim. Com relação ao Thanos, por exemplo, eu gosto do Thanos. Eu acho que ele é um personagem legal do universo Marvel. Vilãozão mesmo, assim. Reli recentemente, aí fiz até um texto lá pro Arte Final, da mini do Lemire, né? Adoro essa condução que o Lemire deu, é vilãozão mesmo. Porque eu acho que às vezes a gente chama de anti-herói o vilão que você aprende a gostar, né? Eu acho que o Destino, ele é vilão mesmo. Mas no caso do Thanos, eu só tenho uma criticazinha. Nem tanto em relação a ele, mas às vezes que o Stalin se repetiu. Mongo é depois do Thanos, né? O Thanos é uma criação anterior. Então, eu acho o Mongo uma variação do Thanos. E eu acho que depois ele fez o Lorde Papal, Dreadstar, que é uma variação do Thanos, que é, aí é a minha versão favorita do Thanos, que é o Lorde Papal, né? E depois ele ainda fez aquele Breed, alguma coisa assim, pra uma dessas editoras aí que nasceram e morreram nos anos 90, que você olha, é o Thanos. Personagem largo, robusto, assim, com a cara de gárgula, assim, deformada. Ele vai se repetindo nesse mesmo tema. E você, quando você se aprofunda nesse personagem, porque o Thanos poderia ser só vilão com cara de mal, né? O vilão que os heróis precisam se reunir pra enfrentar. Mas não, o Stalin deu profundidade pra ele, né? É um personagem até, de certa forma, filosófico e com, vamos dizer, uma origem amargurada, sofrida, né? Que é muito legal, cara, isso. Eu tava lendo essa semana A Ascensão de Thanos, do Jason Aaron, tava relendo. Eu não tinha prestado atenção nessa informação que o Jason Aaron colocou. Ele colocou que a raça do que habita o planeta do Thanos são os Eternos, né? Uma facção dos Eternos. Vivem nesse planeta artificial, que é um satélite do planeta Saturno, que é Titã. E, assim, os seres eram perfeitos, assim, todos bonitos e tal. E o Thanos é dito, pelo menos nessa edição aqui que da Panini, na tradução deles, eles disseram que ele era uma mutação deviante. Aquela história mesmo dos Eternos do Jack Kirby, né? A minha cabeça explodiu. Caramba, quer dizer que o Thanos é um deviante? E faz sentido, porque a gente até discutiu no podcast de Jack Kirby sobre Eternos, que o deviante, ele nunca nasce um igual ao outro, né? São sempre diferentes, né? Essa mutação genética, né? Aí eu, caramba, eu não sabia isso, assim. Pelo menos talvez isso seja um retcon, não sei. Mas pra mim faz sentido que ele seja um deviante. No começo aí, o Stalin não fala nada disso. Chama ele de Titã, porque ele nasceu em Titã, né? Que ele é filho do mentor. E, vamos dizer assim, o mentor escolheu mal o nome dele, porque relacionou ele com a morte, né? Enquanto o outro filho dele é o Eros, né? O Star Fox é relacionado com o amor, assim, né? Então, antes não tinha isso. Pode ser um retcon, sim, cara. O que eu acho engraçado, assim, quando eu reli a saga do Warlock agora, e que você vê que todos os conceitos que a gente vai discutir agora na mini, o Stalin já tinha colocado na saga do Warlock. Ele não tinha especificado as funções das joias, ele só chamava a joia de joia espiritual, mas de repente, uma hora, na trama aparece o termo seis joias, que elas eram seis já. Então, desde o começo, tá definido que são 6 joias. Aí começa a aparecer, aparece uma com aquele ser espacial que chama Estranho, já aparece o jardineiro, né, um team-up com o Homem-Aranha, que é o outro ancião do universo com uma joia espiritual. Todos os conceitos estão lá, né? Inclusive o fato do Thanos querer usar as joias para fazer um genocídio estelar. Então todos os termos estão lá, cara. Para eu não queimar uma dica lá pro final, eu falo desde já. Eu acho isso maravilhoso, assim. Eu acabei de ler Vingadores Anual, lá o Avengers Annual, Vingadores Anual 7, que é de 1977, e eu acho aquilo lá lindo, cara. Primeiro que é o Stalin voando baixo, desenhando que nem um monstro. Lindo demais, cara. Depois que, assim, a história, pelo menos na minha leitura que eu fiz, ela não envelheceu mal, cara. Ela é perfeita, ela é redondinha. Ela lembra Desafio Infinito. É os Vingadores se reunindo, aquela interação, o Visão, a Wanda orienta, sabe? Casada com o Visão, falando, ó, vai lá, conversa com o Homem de Ferro. Ele tá angustiado com essa história do Thanos. Aí aparece o Capitão Marvel, a Serpente da Lua. Os heróis se encontram. Aí o Stalin faz uma amarração lá atrás, que é o começo da saga do Warlock, que é a relação com magos, né? Que o Warlock se mata pra não virar o Magus. Isso daí, do nada, ele tá lutando com o Thanos e morre. Mas, na verdade, quem mata ele é o próprio Warlock do passado. Quer dizer, sabe aquelas tramas complicadas que é legal de ler, se você entende? E redondinha, cara. Essa história, pra mim, assim, ó, ela tem até um gosto mais especial, porque isso daí saiu aqui no Brasil a primeira vez na Grandes Heróis Marvel 1, da extinta da série da Abril, né? E isso daí era assim, era o santo graal, era impossível de achar. Você não encontrava em nenhum lugar, não encontrava em sebo, não encontrava em nada. E todo mundo falava, ah, mas legal é a história do Warlock. Transforma o Thanos num gigante de pedra. Os Vingadores se reúnem numa equipe que luta no espaço, tal, tal. Quer dizer, isso pra mim, na minha cabeça de moleque na época, cara, essa era a história, a melhor história que eu ia conseguir ler. E eu demorei pra ler. Eu só fui ler isso daí quando saiu aqueles encadernadinhos da Abril pequenininho em 6 edições, cara. E assim, é legal tudo, mas é um formatinho pequenininho, né? Tal. E agora eu li de novo na edição da Salvati, que ela reuniu, aquela Salvati capa preta, reuniu em 2 volumes, com o Jim Starlin arrebentando na arte, arrebentando, assim, na arte dele. Eu acho que é um dos melhores trabalhos do Starlin, se não for o melhor. Cara, maravilhoso, cheio de conceitos dos anos 70, sim, né? O Warlock, ele tem aquele penteado escovado da Farrah Fawcett, né, meu? Você vê que é uma coisa de época isso, né? Aquela escova no cabelo no espaço, né? O visual dele é esquisito, cheio de dourado, sandália dourada, joias douradas, né? Caveirinha no peito, é carregado. Mas você se abster de tudo isso, você vai ler uma história maravilhosa, que é assim, tem todos os elementos das Joias do Infinito que a gente vai ver aí sendo explorado até o cinema agora na Marvel, né? Olhe bem para o ponto mais perigoso do universo. E o mais letal mesmo para mim. Lembra-se como sua perfídia me trouxe até aqui? Abandonado, pensei em desistir de minha jornada aos mais distantes confins do espaço. E ao fazer isso, me encontrei no meio de forças destrutivas tão fascinantes que tive de estudá-las. E outro antagonista clássico do Thanos, né, além do Warlock que você falou, Regi, é o Capitão Marvel, né, o Marvel. Fala um pouquinho de toda essa saga do Marvel com o Thanos, ô Vitor. Na verdade, o Thanos, como vocês comentaram, ele é criado numa história do Homem de Ferro. Todo o conceito de personagens, os desenhos e o roteiro era do Jim Starlin, e ele aproveita para criar esse vilão que não tem nada a ver com o Homem de Ferro, mas ele já estabelece o Thanos como um alienígena. E já estabelece o Drax, o Destruidor, também é criado nessa história. Na história, o Drax está preso em algum lugar na Terra pelo Thanos e ele convoca telepaticamente o Homem de Ferro para ajudar. Depois, o Jim Starlin vai continuar. Aí, só uma correção: não é nessa edição que aparece o helicóptero do Thanos. Essa história de helicóptero do Thanos que circula bastante na internet não é do Jim Starlin. Ele aparece numa revista chamada Spidey Super Stories 39, que é uma história com aquela Hellcat, eu não me lembro o nome dela em português, a Patsy Walker. A Felina. A Felina. Acho que é Felina. Isso, a Felina. É uma história chin-up do Homem-Aranha com a Felina, parece mais a Felina. É uma história bem bobinha, assim, uma criança pega o cubo cósmico, Thanos vai com um helicóptero mesmo atrás da Felina. É uma história boba, não é do Jim Starlin, é do Nick Sullivan e do Michael Ciporin e do Jim Salicrup. Então isso aí, não considerem absolutamente nada disso do porquê a gente tá falando nesse podcast. O Jim Starlin, depois dessa aparição do Thanos e do Drax no Homem de Ferro, nessa história que ele roteiriza e desenha, ele continua na revista do Capitão Marvel, o Capitão Marvel, o Capitão Marvel Kree. Em que isso já no meio da revista, se não me engano, lá pelo número 29, em que o Marvel tá enfrentando uns Skrulls, inclusive o Super Skrull, não, é um pouquinho antes, é na Capitão Marvel 25 de 73, em que o Capitão Marvel tá enfrentando os Skrulls e aí se revela que por trás desses ataques o Capitão Marvel estava o Thanos. Depois disso ele acaba sendo convocado pelo mentor pra Titã, porque o Thanos deu um golpe de estado e conseguiu conquistar, né, Titã. E aí eles explicam na primeira versão a origem do Thanos. Já era explicado bem brevemente pelo Drax lá nessa história do Homem de Ferro, que ele era nascido em Titã e que ele é expulso por criar armas, né, que Titã era uma lua de Saturno, que era uma sociedade pacífica. Ele cria armas e aí ele é expulso. Depois isso foi explicado que ele também é suspeito de ter matado a própria mãe. É a potência espacial, né, ele vai pros confins do universo e começa a reunir naves e seguidores, e aí ele volta pra Titã com uma armada enorme. Isso vai ser importante pra Desafio Infinito depois. E na história do Capitão Marvel, o mentor conta pra ele que eles vêm dos deuses do Olimpo mesmo, só que são deuses do Olimpo mais naquela tradição dos Eternos, do Jack Kirby, né? Embora eles não falem em Eternos, que são, na verdade, seres com tecnologia muito avançada, com alguns poderes. E o Cronos acaba se tornando um deus por um experimento científico que dá certo. Ele tem dois filhos, o Zeus, que a gente conhece na mitologia grega, e um outro filho com outro nome, que é Aler, uma coisa assim, que depois vai virar o mentor. Eles brigam e o mentor se exila nessa lua de Saturno, Titã, e dá origem a essa raça, os Titãs. E ele tem dois filhos, como vocês falaram, o Eros e o Thanatos, que os dois nomes da mitologia grega. Então também não... Esse, sim, é um retcon, essa história de que ele seria um deviante e tal. Até na primeira aparição do Homem de Ferro, ele é todo mundo de Titã aparece com a pele roxa. Eu sempre me perguntei por que só o Thanos tinha a pele roxa, né? Mas na primeira edição, todos de Titã têm a pele roxa. Mas no encadernado americano, que chama Vingadores contra Thanos, que reúne um pouco o que a Abril colocou na saga de Thanos, que eram 5 edições encadernadinhas, existe um encadernado americano que reúne essas histórias também, embora com menos histórias. A minissérie da Abril tem quase o dobro de páginas. E nessa primeira edição eles estão roxos. Mas nessa do Capitão Marvel já não estão. E o Jim Starlin, por estar escrevendo o Capitão Marvel, por gostar muito do Thanos, ele escolhe o Capitão Marvel pra ser o grande antagonista do Thanos, né? E é nessa história que ele vai pra Titã, como eu tava colocando, ele vai pra Titã, ele enfrenta o Thanos lá. O Thanos já se apoderou do Cubo Cósmico, aí se revela que era por isso que ele tava na Terra lá desde o começo. Ele tava procurando o Cubo Cósmico, que não é um objeto cósmico, é uma invenção da IMA, né? Ele era pra ser uma arma suprema que aparecia lá nas histórias do Capitão América. E o Thanos descobre que, na verdade, o Cubo Cósmico é muito mais poderoso, pode realizar qualquer desejo, etc. E ele se apodera e ele usa isso pra se tornar um deus lá em Titã e acaba sendo derrotado pelo Capitão Marvel com uma ajudinha dos Vingadores. Essa é a primeira grande confronto dos Vingadores com o Thanos, né? Depois, nesse meio tempo, o Capitão Marvel ele recebe um upgrade. Você falou que ele reformula, né, o Capitão Marvel. Não sei se vocês lembram, nas primeiras aparições dele ele tinha cabelo branco, ele era um guerreiro Kree que tinha os Negabraceletes, mas não tinha muito mais poderes além disso. O Jim Starlin faz o Capitão Marvel se encontrar com o Eon, que é uma entidade cósmica que depois aparece nas histórias do Quasar também. E essa entidade cósmica, pra vencer o Thanos, já pressentindo que o Thanos era uma ameaça pra todo o universo, faz esse upgrade aí no Capitão Marvel. E aí ele ganha um pouco mais poderes, ele ganha inclusive a famosa consciência cósmica dele, né? Até recentemente era bem usado na Marvel, a questão da consciência cósmica. E aí que o Starlin tava lá afogado em ácido, né? Pra poder pensar nisso. Que é um poder não tanto quanto é que nem os poderes do Adam Warlock, né? Não são poderes assim que você espera num super-herói, né? E por algum motivo ele fica loiro depois que ele ganha consciência cósmica. Ele mesmo fala, eu tô loiro. Mas, você tá loiro. O loiro ganhou a consciência cósmica, hein, bicho? Ele ganhou a consciência cósmica e uma caixinha daquela tintura L'Oréal, né? Pra poder ficar mais fashion. É o upgrade do visual também, né? Agora você falou nesse negócio da consciência cósmica, é interessante como ele ele bota isso na página, né? Que ele bota assim o um espaço, né? Aquele preto com as estrelinhas assim, e tipo a cara, né, da pessoa, né? Tem várias sequências assim, né? Tem umas histórias que ele escreve surfista prateado, e tem só a silhueta assim, do surfista prateado e meu cosmo, aí tem Thanos também. Ele repete muito esse tipo de quadro. Sempre que um personagem tá usando a consciência cósmica, ele coloca essa imagem das estrelas no rosto ou no corpo do personagem, né? É como o sentido de aranha do... né? É, isso mesmo. É. Mas é uma boa representação. Eu acho bem criativo as soluções visuais que o Starling dá pra história, né? Exceto uma que depois eu comento. Só que aí, o que acontece? Como o Starling tava escrevendo o Capitão Marvel e já tinha resolvido o Thanos, ele é derrotado pelos Vingadores, ele acaba escrevendo aquela história famosa, a morte do Capitão Marvel, né? Morre de câncer, né? Nem contra um dos inimigos, que foi republicada duas vezes agora, né? Ela tava anos sem ser republicada no Brasil. E ano passado a gente teve duas republicações, o encadernado da Panini no formato álbum e dois volumes da capa preta da Salvati. Compilam a vida e a morte do Capitão Marvel, que também tem essas histórias que eu tô comentando. Já é 74 isso, 75. Ele acaba assumindo os roteiros do Adam Warlock, que começa lá com o Mike Friedrich, naquelas Marvel Comic Presents. O Warlock era um personagem criado ainda pelo Stan Lee e o Jack Kirby numa história do Quarteto Fantástico. Ele era um experimento da IMA. Aí ele passa por histórias do Thor e aí ele acaba indo pro espaço. Ele muda várias vezes o personagem, né? E aí nessas histórias do Mike Friedrich, ele vai pra Contra-Terra, que é uma terra oposta à nossa, do outro lado do Sol. E aí ele vive altas confusões lá até enveredar por essas aventuras cósmicas aí na batuta do Jim Starlin. Essa história que o Regi comentou já é essa segunda batalha dos Vingadores contra o Thanos, que aí ele já tá usando as joias da alma. E o ponto de partida dessas histórias que a gente vai comentar nesse podcast é essa segunda batalha, que aí já é o Adam Warlock, o grande antagonista do Thanos, né? Em que, pra resumir muito, o Thanos usa as joias do poder, não é mais como cósmico, mas o Warlock, ele é banido pra dentro da joia espiritual, né? A joia espiritual é uma joia vampira, ela suga as almas das pessoas, né? A joia da alma, né? O que seria depois... A gente chamaria de propriamente a joia da alma, depois que elas são rebatizadas, né? O Warlock volta da joia da alma, só o espírito dele, né? Pegando fogo e rouba a vida do Thanos. O Thanos vira uma estátua de pedra e assim acaba a primeira grande saga de Thanos. A curiosidade é que no Brasil isso foi publicado, como o Regi tinha falado, numa minissérie de encadernados, uma maxi-série em 5 edições. Bem legal esse trabalho da Abril, junta várias dessas histórias, tentando dar pro leitor toda uma cronologia do Thanos, embora não tenham sido publicados em ordem cronológica, porque eles separam, né, por as histórias do Capitão Marvel, das histórias do Warlock, depois dessa última dos Vingadores. E a curiosidade é que essas histórias todas do Warlock, da Contra-Terra, inclusive, elas estão nessa coleção, acho que é porque ela tem o dobro de páginas. E tem também um crossover com um personagem cósmico de excelência da Marvel, todo mundo pensa em saga cósmica, lembra dele, né? Que é o Demolidor. Tem uma história do Demolidor e da Viúva Negra contra o Thanos. Começam enfrentando o Kraven, aí eles vão parar lá na cidade da Serpente da Lua e daqui a pouco eles estão enfrentando o Thanos. Assim, faz parte, tudo, né? A ver. Parte dessas histórias saiu também na coleção histórica, né? Tem um que é o Thanos na capa, é. Da Panini, né? Coleção histórica, sim, da Marvel, da Panini. Não saiu na íntegra como essas edições que você falou agora. É até absurdo a gente falar Abril íntegra, né? Mas assim, a coleção da saga do Thanos da Abril é mais completa mesmo. É, e ela tá na ordem, né? Porque isso tudo acabou sendo republicado recentemente aqui. Só que espalhado, né? Tem uma parte lá na Salvati, tem uma parte nessa coleção histórica da Panini, que você comentou, né? Tem uma parte nesse encadernado, se eu não me engano, tem umas 3 edições a mais que o que saiu na Salvati da morte do Capitão Marvel. Aí você tem que ir pro Guia dos Quadrinhos, que é o que eu tô olhando aqui pra me lembrar, porque faz muito tempo que eu li. Você tem que ir pro Guia dos Quadrinhos pra ver a sequência das histórias, mas acho que você consegue hoje em dia recuperar esse material pra ler, não é tão difícil assim. Minhas experiências confirmaram que esta é uma ligação interdimensional. Fonte de toda a energia, de toda a face. Por causa de sua primitiva natureza, a energia aqui está insoluvelmente entrelaçada com o tempo. Torna possível para mim manipular um ou controlar o outro. O Capitão Marvel como antagonista do Thanos, eu não gosto muito, não. Eu não acho tão legal quanto o Warlock. Eu acho a história do Warlock redondinha, assim, né? Do jeito que o Starling fez, que modificou um pouco a saga que tinha antes lá do Homem-Fera. Eu acho redondinha. Mas depois, a morte do Capitão Marvel, a morte do Marvel, cara, é bom demais isso, cara. Que história bacana, cara. Que história linda, cara. sabe, ele recupera o Thanos, é um Thanos metafísico, vamos falar assim, cara, eu adoro esse final pro Marvel, assim, é demais, cara. Eu lembro também de, assim, meu primeiro contato com esse personagem, o Capitão Marvel, ele era uma história, assim, que fazia parte do mix do Homem-Aranha, o Homem-Aranha da Abril ainda, formatinho, pequenininho. Eu peguei a saga no meio, assim, que era o Capitão Marvel lutando contra o computador de Titã, que é o computador que gerencia aquele ecossistema dentro da Lua, né, que o nome dele é Isaac, né, ele se intitulava e mandava alguns adversários para lutar com o Capitão Marvel, que era os tenentes do Deus Louco. Então, quem programou esse computador foi o Thanos, né? Então, apesar do Thanos não aparecer nessa saga, acho que são 6 edições, ele tá, vamos dizer assim, inserido na trama de forma secundária. E é assim, é arte do aquele Pat Broderick, né, meu? Que é um cara maravilhoso, que sumiu aí da indústria. E aquilo lá, assim, tá registrado assim na minha mente, assim, aquelas histórias que você lê quando é moleque e fica fixado na sua memória, cara. Já apresentava o Thanos, mesmo que de forma assim, secundária, como um cara que, se ele tá envolvido, a história é grandiosa, é complicada, é um vilãozão, assim, vai, que é muito legal isso, cara. Bom, e voltando para Joias do Infinito, a origem dela está ligada a um deus, falar deus onipotente, onipresente, seria até redundante, mas um deus acima de todos os deuses no universo Marvel e a própria origem do universo. Fala um pouquinho disso, Luigi. Esse One Above All, né, que você fala, que a tradução é aquele sobre tudo, é mais uma presença dentro do universo Marvel do que uma personagem mesmo, assim, sabe? Ele foi introduzido em Amazing Spider-Man volume 2, número 40, e, assim, ele assumiu várias facetas ao longo da Marvel, assim, que eu me lembro, assim, mesmo que eu vi, eu lembro dele numa história do Quarteto Fantástico, Mark Waid, que é bem icônica essa história, que ele toma a figura do Jack Kidd, né, e ele cura o Ben Grimm, na época ele tava, as rochas dele estavam caindo, o rosto do Reed tava desfigurado, aí ele meio que fica como um deus ex-máquina, né, ele na prancheta, aí o Jack Kidd fica ajeitando, assim, o traçado do Quarteto Fantástico, e ele também apareceu em Um Dia Mais, se eu não me engano. Parece que ele era um mendigo, e se fala pra Peter, quando a tia May tinha levado aquele tiro, né, decorrente de guerra civil, e ele tava pra fazer aquele acordo com o Mephisto, né, e aí esse One Above All, ele fala pra o Peter que, cara, a vida era assim mesmo e tal, que as pessoas morrem e tal, e Peter não aceita, né, a gente sabe o que aconteceu depois, mas assim, ele é como se fosse o deus, né, não na questão assim, judaico-cristã, assim, mas ele tá acima disso, dentro do universo Marvel, né. Eu tava relendo essa história Em Busca de Poder, Thanos, né, quando ele vai coletar as Joias do Infinito. Eu não sei se eu entendi certo, mas o Thanos fala de uma presença, de um ser assim, que tinha criado o universo Marvel. Esse One Above All é acreditado como o cara que criou o multiverso Marvel, né, inclusive a Terra 616. E essa consciência teve um tempo que ela se fragmentou e virou essas Joias do Infinito, né. O Thanos dá essa origem desse jeito, né, as Joias Espirituais, que são rebatizadas pelo próprio Thanos nessa minissérie como as Joias do Infinito. É a alma dele. Ele é o primeiro que vem no universo, ele acho que ele é anterior até aquele universo do Galactus. O Galactus já é um ser do universo anterior, mas eu acho que o One Above All é anterior a ele, só existia ele. Aí ele comete uma forma de suicídio cósmico, é o que o Thanos chama, só que ele é tão poderoso que ele não consegue morrer. Então a morte dele dá origem a um novo universo, e a essência dele, a alma dele, viram essas 6 joias que controlam todos os aspectos do universo, da realidade, quando reunidas, né? Por isso que chamava originalmente de Joias da Alma. Mas como o Thanos, ele tem sempre aquela coisa do infinito, ele olha no poço do infinito, ele diz que esse ser era o infinito, ele chama ele assim, né? Ele acaba dizendo que Joias da Alma não é adequado, porque a Joia da Alma é só uma delas, que é aquela que o Warlock usava. E aí ele rebatiza ela de acordo com a função de cada uma, né? Realidade, tempo, espaço, mente e poder, né? E além da Joia da Alma. Isso já teve um outro retcon depois, que foi até um retcon que eu acho que isso já deve ter sido ignorado, que foi num crossover com o Ultiverso, né, que é aquele universo Malibu que a Marvel havia comprado, a editora Malibu, que é num crossover dos Vingadores com a Ultra Force, que é um ser chamado Nemesis, que esse Nemesis é que deu origem às Joias do Infinito, se dividiu lá nas 6 joias, e nessa história ainda é revelado uma 7ª joia, que é a joia do ego, Mas isso foi feito um negócio tão, tão bagunçado, tão fraquinho, que acabou sendo desconsiderado, né, Regi? É, cara, é o que a gente tava falando antes. Esses desdobramentos aí acabaram dando para joias, sim, só atrapalha. Não tem nada a ver, acho que nem precisa se aprofundar tanto na origem dela. Deixa elas como um mistério mesmo, assim, né? Uma ferramenta de controle do universo, né? Eu acho só, assim, que esse deus aí da Marvel, ele é exatamente um conceito judaico-cristão, viu, Luigi? É algum editor lá que foi no catecismo, cara, e sobrou uma pontinha de medo lá dele e falou assim, ó... Deixa eu deixar aqui uma brecha para encaixar um Deus acima de tudo, para eu não parecer ateu, não parecer, não acreditar em nada. Que durante muito tempo foi o Eternidade, né, meu? Aquela entidade cósmica, né, que ela é formada por um espaço assim, né, no corpo dela. Por muito tempo, esse era a representação de Deus na Marvel. Ou Galactus mesmo, né? Vamos dizer assim, o conceito original do que o Kirby trouxe é sem papas na língua, meu. Por isso que o Galactus usa um cinto com G gigante, cara. Porque ele é Deus, ele é, né, ele é God, né, meu? Então, como todas as histórias elas vão sendo reformuladas, uma hora apareceu aí esse Deus da Marvel, que na minha opinião é o Deus judaico-cristão mesmo, cara, assim. Bom, no próximo bloco vamos falar da Minnie em busca do poder. Quem é você? Adam Warlock, defensor de Kharadez. De que lado você está? Dos Kree ou da Liberdade? Eu sou o surfista prateado e não estou aqui para lutar. Esta batalha não é minha. Olhe ao seu redor. Isso não faz o seu sangue ferver? Vamos começar falando dessa Minnie. Ela saiu originalmente em duas edições e foi publicada em setembro e outubro de 1990 lá nos Estados Unidos. Ela é escrita pelo Jim Starlin, né, e desenhada pelo Ron Lim. Nessa Minnie, o Thanos, que havia sido ressuscitado há pouco tempo, né, pela Lei de Morte, depois dessa história dele ser transformado em pedra, que a gente já comentou, ele descobriu a verdadeira natureza das joias do infinito, né, quando ele contemplou lá o poço infinito. E ele chegou à conclusão de que ele precisaria do poder dessas joias para concretizar a tarefa que a morte havia dado a ele, né, havia incumbido ele, que seria matar metade dos seres sencientes do universo. De quebra, ele pretendia finalmente conquistar o coração da sua amada morte, né? Luigi, fala um pouquinho pra gente de quem são os portadores das Joias do Infinito no início dessa minissérie. Cara, eu adoro essa minissérie, bicho. Assim, eu acho muito bem escrita, assim. As formas como o Thanos vai ganhando cada uma dessas joias, sabe? Assim, ele vai pela intuição, pela inteligência dele, sabe? Inteligência tática mesmo. Aí você vai vendo o potencial do Thanos, né? Como vilão. Quando ele vai atrás dessas joias, essa primeira que ele vai atrás é a joia espiritual. E ela tá com um ser chamado intermediário, que ele tá preso nos domínios da entidade da caos e ordem. É interessante que quando ele vai atrás dessas joias, nenhum do portador tem ciência do potencial daquela joia. E sequer sabe que aquela joia tá nela depositada a fonte do poder daquele usuário. E assim com esse intermediário é do mesmo jeito. Assim, ele consegue essa joia espiritual na base da conversa. Aí logo em seguida ele vai atrás daquele campeão, que é tipo um Hulk, né? Um cara bem forte. E ele tá nesse planeta Tomarota. Ludibria ele e assim, o cara fica tentando atingir ele. O Thanos tem uma cadeira que faz teleporte e tá com um escudo. E esse cara não consegue romper esse escudo. Aí ele vai lá na atmosfera lá, aquele tipo de coisa, de quadrinhos mesmo. Vai lá em cima e vai voltar. Só que ele, quando ele volta e Thanos teleporta, ele destrói o planeta. Ele fica lá no vácuo sideral e Thanos pega, faz uma proposta pra ele. Olha, você é super forte, mas você vai ficar aí no vácuo. Você não tem nada que fazer com esse poder. Você me entrega a sua joia. Só que o cara não sabia que o poder dele era dessa joia. Aí ele entrega a joia pra Thanos. Aí Thanos sai rebocando. É o planeta mais próximo. E quando chega na atmosfera, ele solta o cara. Só que o cara não... Ele diz, ó, eu honro sempre minha palavra. Mas assim, não quer dizer que eu podia deixar você lá. Assim, feliz aterrissagem. A próxima. Pilantra, Thanos. É, muito pilantra, velho. A próxima joia que ele vai atrás é um jardineiro, é um ancião, que, como diz o nome, ele só se preocupa com o jardim dele, assim, o jardim belo e tal. Thanos elogia o jardim dele. Tá em umas palavras que eu não esperava de vocês. Não, eu consigo apreciar a beleza ainda e tal. Ele, cara, essas imagens são fantásticas. E novamente, o usuário da joia não tinha ciência que era, representava o tempo, e essa joia do tempo é que fazia as plantas, as flores crescerem mais rápido, parava o tempo e elas ficavam intocadas, sabe? Aí a seguinte, a que era do espaço, ele consegue com o corredor, que é um velocista intergaláctico, que é irmão do colecionador, e ele consegue mais ou menos em paralelo, assim, tanto a joia do espaço quanto a da realidade, que o colecionador, ele faz uma barganha, olha, eu vou lhe dar algo em troca, você vai me dar a joia da realidade. Só que ele consegue, com a joia do tempo, rejuvenescer o velocista a poder virar um bebê. Se ele era um ancião, virou bebê. Aí o colecionador ficou interessado nisso. Aí ele entregou a joia da realidade para Thanos. Ele também não sabia do potencial da joia da realidade. E a seguir, a última, né, no caso, foi a joia da mente, que ele consegue com o grão-mestre. Na disputa, um jogo que ele, de armadores, eu achei a parte mais fraca. Mas quando ele consegue, quando ele acessa todas as joias que ele forma, a manopla, aí, cara, a gente tem que falar da arte do Ron Lim, né? Ele faz uns quadros assim, para ilustrar cada poder dessas joias, que é fantástico. Assim. E é impressionante, assim, você pensar direitinho, o quanto ele foi regular, né? Porque ele fez essa minissérie Em Busca do Poder, ele já era o artista regular do Surfista Prateado, assim, muitas histórias até Desafio Infinito, né? E Desafio Infinito, ele começa com George Pérez e termina com Ron Lim. Gosto muito dessa história. Eu tava lendo, na verdade, para gravar esse podcast, a série solo do Surfista Prateado, que antecede tudo isso que nós estamos comentando aqui, que é o retorno do Thanos, mostra a morte ressuscitando ele, aí era o Jim Starlin escrevendo a série do Surfista Prateado, né? Então a primeira coisa que ele faz quando ele assume os roteiros é o, se não me engano, é no Surfista Prateado 33, desse terceiro volume, a primeira coisa que ele faz é ressuscitar o Thanos e colocar o Surfista Prateado como antagonista dele. E é uma série bem longa, assim, até o Thanos voltar e começar o Desafio Infinito, vai até o número 50. Então acho que foram 2 anos dele trabalhando esse retorno do Thanos. E essa Em Busca pelo Poder se passa durante esses arcos. É, num arco que o Surfista Prateado tá numa cidade chamada Dynamo City, que é bem legal. Olha, não conhecia esse arco, é muito legal. É um Brasil, né, bicho? A cidade é burocracia. É, brinca um pouco com aquela história de Hollywood, com aquela história do sonho americano, né? Bem bacana. E aí eles escreveram essa minissérie Em Busca pelo Poder, mostrando como o Thanos conseguiu as joias do infinito. Regi, a gente pode comparar os anciões do universo Marvel que aparecem em peso aqui nessa minissérie com os Guardiões de Oa lá do universo DC? Eu acho que não pode não, viu, meu? Na verdade, eu tava até tentando pensar num paralelo dos anciões com alguma coisa análoga na DC e não tem, cara. Porque esses personagens, eles são, vamos dizer assim, neutros, né? Eles não são vilões. Eles, às vezes, eles aparecem em plots, assim, tipo aquele torneio dos campeões que vocês conversaram num pilha. Não são nem antagonistas. Campeão mesmo, né? O que detém a Joia do Poder, ele apareceu de novo agora na série do Thanos, na fase do Lemire. Então, eles não são nem heróis, nem vilões, cara. Que, assim, eu acho que o que talvez mais se aproxima seria o Metron, por exemplo, né? O novo deus Metron. Mas eu não criaria um paralelo justamente com os Guardiões, porque os Guardiões, sim, eles são seres muito antigos, né? Mas eles interferem, eles criam uma polícia espacial, né? Não sei, eu não sei se seria, por exemplo, os Totem lá, os animais, as almas lá dos anéis, né? Do poder, talvez, relacionado, mas não tem paralelo, cara. Só se vocês acham alguma outra coisa assim relacionada, mas por princípio eu acho que é uma coisa até interessante do universo Marvel, eles serem neutros assim, né, eles estarem em posições, às vezes como antagonistas numa história, às vezes como aliado e às vezes simplesmente indiferentes assim. Eu acho muito legal, até porque esses anciões, eles não são seres super poderosos, eles eram caras que sobreviveram ao fim do universo deles, né, assim como Galactus, e eles têm a característica de ser imortais porque a morte se negou a receber eles, né. A morte do Thanos é a morte mesmo, ele aparece cortejando a morte desde aquela história do Capitão Marvel, já na segunda aparição dele, ele já aparece com a morte ao lado dele, né, como um niilista, né, que as motivações dele são agradar a morte, né, e esses anciões, eles acabam, eles até entram pronto com o Galactus ainda antes do Jim Starlin assumir na revista do Surfista Prateado, eles entram em confronto com Galactus. O surfista vai pro universo do intermediário tentar recuperar, que é o universo mágico que eles chamam, né? Ele entra num buraco negro pra tentar recuperar as joias que caíram lá depois de uma batalha com Galactus. Tem toda uma função pra chegar nesse ponto aí que cada ancião tem uma joia pra si, né? E eu acho bem bacana a maneira como o Jim Starlin desenvolve isso. E como o Luigi falou, é nessa história que o Thanos rebatiza as joias. Ele entende que cada um tem uma função e esse é o grande trunfo dele nas batalhas, né? É compreender que aquelas joias não são todas joias da alma, ponto, assim, genéricas. Não, cada uma tem uma função. E ele consegue, com a ajuda do Poço do Infinito lá, que tem todo o conhecimento do universo, entender qual joia é qual e ele usa isso pra ganhar as batalhas. Eu acho essa minissérie um fecho muito bom pra essa fase do Thanos voltando da morte aí. Ele continua, né, antes do Desafio Infinito, ele tem outras aparições na revista do Surfista Prateado, até propriamente o Desafio Infinito, que é quando ele lança a ofensiva dele contra o universo. O que eu acho engraçado de toda essa história, primeiro que a mini é realmente muito boa, ela é enxutinha, ela é direto ao ponto, você torce por um vilão, que é legal, porque você torce pro Thanos reunir as joias, até pela habilidade dele, pela estratégia dele, você torce pelo Thanos nessa mini. Não tem conversa, cara, né? O Thanos é o herói dessa mini. Mas o mais engraçado é que, assim, não é o primeiro contato do Thanos com a joia, né? No final da saga de Thanos, né, que é aquela história do Warlock, ele também reuniu as 6 joias. Ele reuniu as 5, menos a do Warlock que tava na testa dele. E ele pega elas assim, ó. Ah, achei numa gruta, achei num planeta prisão. O jardineiro jogou a dele no chão porque usou ela para um combate e não quis mais utilizar. Então, quer dizer, todos esses conceitos estavam lá. O Thanos não reparou a aplicação das joias nessa história antiga de 77. O Jim Starlin também não. E aí, eu acho que ele ficou matutando nessa saga aí, mais de 10 anos depois, quase 15, ele volta para trabalhar melhor esses conceitos, né? É onde ele coloca cada joia com um ancião, que isso daí é um retcon, porque não era assim. Só um ou outro ancião tinha, o jardineiro já tinha a joia dele. Aí é que ele define estrutura, olha, essa é a da mente, essa é do poder, essa é do tempo. Então, quer dizer, é um tremendo retcon, cara. Ele fazer isso em 2 edições, enxutinho e ganhando poder e usando ela, ao invés de ser uma coisa cósmica, assim, sabe, difícil de compreender, não, é na estratégia que ele vai ganhando as joias, é muito legal mesmo. Não chega a ser um retcon, porque antes da fase do Jim Starlin, tem essa história que eu comentei dos Guardiões do Universo e do Intermediário contra o Galactus. E é nessa história que cada guardião acaba ficando com uma joia. Porque as joias estavam perdidas lá na dimensão do Intermediário e alguns guardiões estavam exilados. Outros guardiões tinham sido devorados pelo Galactus e estavam matando ele por dentro. No final da história, o Intermediário vem para nossa dimensão e tenta enfrentar o Galactus. O Galactus derrota ele, mas ele se distrai durante a luta contra o Intermediário e cada ancião pega uma joia e some. Então, isso o Thanos estava morto, né? Na verdade, depois que o Jim Starlin retoma isso, nessa história em busca pelo poder, do Thanos recuperar e reunir as joias, vai atrás dos anciões e entende, né? E aí ele faz esse rebranding das joias, né? Que cada uma tem um papel no universo, e aí eles um nome mais adequado. Não é Joias da Alma, porque Joia da Alma é só uma delas. O nome adequado é Joias do Infinito, porque junto elas controlam o infinito, né? Eu entendi na mini que os anciões estavam há muito tempo com as joias, não estavam? Estavam desde essa história com o... como você falou, alguns já tinham contato, né? O jardineiro e tal. Mas os outros, o velocista, o campeão, eles estavam... Na mini dá a entender, mas na verdade eles estavam desde essa história contra o Galactus, né? O intermediário com certeza, né? Ele aparece preso na busca pelo poder justamente como consequência desse confronto dele com o Galactus, né? Ele é punido pelos Lords do Caos e da Ordem. Ele seria o análogo do Galactus no universo dele, né? Ele é o cara que tenta dar equilíbrio pra criação, só que lá a criação não é vida e morte, é caos e ordem, né? Eu acho como retcon, porque principalmente a joia que tá com o intermediário é a joia da alma, que é a joia que era a joia do Warlock. E o jardineiro, acho que o corredor, né, eles tratam essa joia como se tivesse sempre com eles. Eles recuperam as joias e cada um fica com uma nessa história, isso é bem Mas claro. Mas não é falado. Na mini não é falado. Ele retoma isso. A mini é fechada. A aparição anterior é essa história. A aparição anterior dos anciões e das joias é nessa história que eu comentei. É Surfista Prateado 18. Não. Vamos lá. Antes dessa história, tem a Saga de Thanos. A Saga de Thanos, as 6 joias, elas estavam jogadas né? Uma estava na caverna. Não, sim, está dizendo que um ponto imediatamente anterior da busca de Thanos, onde aparecem as joias, é nessa história do Surfista Prateado 18, é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que elas foram criadas nessa história. Ponto da cronologia anterior, que dá a entender por que cada joia nesse momento está com um intermediário e os anciões, é essa Surfista Prateado 18. Cara, e uma coisa que eu acho muito interessante, sob pena de me repetir, é a forma como o Thanos usa cada joia dessa, né? Porque Jim Charles deixa bem claro que talvez ele seja o único ser no universo que é capaz de usar analiticamente essas joias, né? Tanto que o final dessa minissérie é espetacular, né? Porque ele consegue esse poder, mas ainda assim ele continua se sentindo um vazio dentro dele, né? Porque ele queria isso pra conquistar o afeto da Senhora Morte, e assim, ele queria se igualar, nem fala com ele, né? Ela só fala por meio de emissários. Ela disse, não, posso ser tudo o que você quer, porque você agora é superior a mim. Assim, você não é mais igual. Aí, cara, ele fica triste pra caramba e a lágrima desce, assim, nele, né? Talvez, eu acho que o único que consegue usar, mas ainda não consegue usar a Manopla do Infinito como Thanos, talvez seja o Warlock, né? Bom, de qualquer forma, a Mini em busca do poder, ela serviu basicamente pra poder estruturar as joias no universo Marvel e mostrar a real importância delas, né? Todo mundo aqui tem essa mesma impressão, não é isso? O Victor também falou que é uma conclusão da trama da morte do Thanos, eu acho ao contrário. Eu acho ela um prequel de Desafio Infinito. E eu vejo assim, porque a história é muito parecida, cara. Ele põe num quadrinho só onde estão as seis joias, no final da saga de Thanos. Ele fala, ó, uma joia eu peguei no planeta prisão, o jardineiro jogou a dele fora, o outro eu achei numa caverna. E aí ele fez uma joia zona grande, verde, que era o que ia fazer o genocídio cósmico. Aí o Jim Starlin passou 12 anos, ele pegou e falou, opa, eu tenho a faca e o queijo na mão aqui para fazer uma trama muito maior. E aí ele pegou e fez essa Em Busca do Poder para dar o start para Desafio Infinito. Realmente, assim, a jogada de mestre do Thanos foi detectar que elas são cheat codes aí do universo Marvel. Você consegue manipular tudo com elas, né? E reunidas elas ficam um artefato mais poderoso do universo, vamos chamar assim. Só para completar a informação, Desafio Infinito foi publicado lá nos Estados Unidos em 91. Então, se a busca saiu no finalzinho de 1990, eu acredito que Desafio Infinito saiu no ano seguinte, então deve ter saído no início de 91. Então, pela sequência, é realmente um prequel de Desafio à Busca, né? E já que a gente começou a falar do Desafio Infinito, né? Vamos nos embrenhar nessa minissérie que inspirou toda essa fase do universo cinematográfico da Marvel e principalmente o filme que está estreando hoje, né? No próximo bloco. Pra onde me trouxe? Entramos em sua mente. Ora, não é como eu esperava. Toda a sua vida deveria estar aqui dentro. Seus feitos, temores, fracassos. Em vez disso, um vazio. Escuridão. Um vácuo. Hey! Been trying to meet you. Essa mini, o Thanos, que já tá de posse da chamada Manopla do Infinito, mas ainda não é chamada dessa forma, pelo menos não no início da mini, ele é o ser mais poderoso do universo Marvel, né? E cumpre a promessa que ele tinha feito pra morte e faz desaparecer metade dos seres do universo. Nem assim ele conseguiu agradar, né? a Morte, porque ele queria ser igual à Morte, ele queria se tornar um igual dela, mas ela já acha que ele tá acima dela, né? Então ele tá ali eternamente na friend zone com a Morte, né? E não consegue conquistar a caveirinha lá da Morte. E você já falou um pouquinho disso, Vitor. Toda essa estrada ela já vinha sendo pavimentada lá na Mensal do Surfista Prateado, né? Dá uma contextualizada nisso até o momento, no início da série, que o Surfista Prateado se encontra com o Doutor Estranho. É, todo o renascimento do Thanos, ele é mostrado quando o Starling assume os roteiros da revista Surfista Prateado. Como é uma história longa, vai demorar até publicarem a minissérie do Thanos, que é essa Em Busca pelo Poder. E depois ainda demora um pouquinho, algumas edições, até ser lançado o Desafio Infinito. O Surfista Prateado ele vai enfrentar várias vezes o Thanos ao longo dessa fase. E também vai enfrentar outras coisas, outros desvios, né? A gente até lendo na sequência, a gente brinca, né? Ele tem que enfrentar o Thanos, mas ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele se distrai. Tudo acaba girando em torno do Thanos na fase do Starling, mas o Surfista faz outras coisas, né? Basicamente, depois que o Thanos consegue as joias em Busca pelo Poder, nas edições Surfista Prateado, mostra que o Surfista achava que ele estava morto, até que o Thanos até que ele reanima aquele corpo de pedra dele que estava sepultado lá em Titã para lutar contra o Surfista Prateado, e é assim que o Surfista fica sabendo que ele está de posse das joias do infinito. Nesse meio tempo, o Thanos acaba se aliando ao Mephisto também, que vai ter uma aparição importante, né? O Mephisto começa a cobiçar as joias e aí se vende como um aliado, um servidor, né? Um seguidor do Thanos, para tentar ter uma oportunidade de conquistar as joias. Isso também vai aparecer nessa mensal do Surfista. Depois dessa luta que o Surfista tem com esse corpo de pedra do Thanos, que é um avatar dele, digamos assim, que acontece na Lua da Terra, ele acaba caindo exaurido na Terra. Ele já estava a caminho da Terra, embora ele se desvie várias vezes, ele já estava a caminho da Terra para avisar os heróis que o Thanos tinha voltado, né? Na verdade, ele já tinha avisado. Uma história anterior aparece, o Capitão América conta para ele aqueles confrontos anteriores da saga de Thanos, né? Só que o Thanos voltou, mas ele tá escondido, a gente não sabe o que ele tá fazendo e tal. O Surfista procura ele, encontra o Drax. Basicamente, todas as peças do tabuleiro são colocadas nessa mensal do Surfista. E o ponto de início do Desafio Infinito é justamente esse, é o Surfista caindo no Santo Santorum, exaurido, né? Depois dessa longa jornada que ele teve, dessa luta que ele teve com o Thanos para conseguir avisar os heróis. E neste meio tempo, aí também uma coisa importante que acontece na revista do Surfista Prateado, a gente vê a volta do Adam Warlock. Ele aparece voltando propriamente ao mundo físico na Desafio Infinito. Mas o personagem reaparece depois que o Thanos usa a Joia da Alma para sugar a essência do Drax. O Drax ressuscitado também, aí já é aquela versão do Drax burro, mais parecido propriamente com um Hulk genérico, né? Muito forte, porém muito burro. Ele suga o Surfista e o Drax para dentro da Joia da Alma, que tá na manopla já. E aí, dentro da Joia da Alma, o Surfista e o Drax encontram o mundo da alma. E o mundo da alma é administrado, digamos assim. Lá eles vão encontrar o Pipe, a Gamora. E também ele é administrado pelo Adam Warlock. E aí o Adam Warlock, no caso, só o espírito dele, né? Todo mundo que tá dentro do Soul World é só o espírito. E o Warlock ajuda ele. Aí o Warlock fica sabendo que o Thanos voltou, ele se sente na responsabilidade de lidar com o Thanos, tendo em vista que eles têm essa ligação das histórias passadas, né? E o Warlock ajuda o Surfista e o Drax a voltar pro corpo deles, né? E aí retoma, aí acontece aquela batalha que eu mencionei, depois retoma pra Surfista na Terra. E ali o Warlock diz pra Gamora, não, olha, o Thanos é nossa responsabilidade, se ele destruir o universo, ele vai destruir o mundo da alma também, a gente vai ter que lidar com ele. E aí tudo isso é entrada para Desafio Infinito, ou em inglês, né? Infinity Gauntlet, que é a manopla do infinito, né? Em português, eles não quiseram usar essa palavra bonita, manopla, no título da série. Eu vinha dizendo que eu não gosto dessas histórias do Surfista Prateado. Aliás, eu não gosto do personagem do Surfista Prateado, mas eu gosto muito dessas histórias. Porque, cara, é só o Surfista Prateado tentando rastrear o Thanos. Só que logo no começo da história, quando o Surfista começa a tentar rastrear, porque ele fala, né, que ele foi concebido com Galactus como um rastreador perfeito. Tudo que ele quiser encontrar em qualquer parte do universo, ele vai encontrar. Porque é a função dele, encontrar planetas e tal. E Thanos faz uma artimanha lá e ele fica invisível para o Surfista Prateado. Ele não consegue rastrear o Thanos, né? E esse arco que você disse, quando ele vai para a joia espiritual, pô, é muito bom, cara. É muito loucaço essas histórias do Surfista, cara. É assim, ele foge completamente, assim, a percepção humana, assim, na Terra mesmo. Isso é coisa loucaça mesmo. Eu acho que é a melhor fase, assim, que eu já li do Surfista Prateado. E é legal que ele reinventa, de certa forma, o Surfista, né? Dentro do mundo da alma, o Arlok fala pra ele, eu tô vendo tua alma não é pura, ela aconteceu alguma coisa, alguém mexeu nela. E aí quando um dos desvios que o surfista faz no caminho pra Terra é ir confrontar o Galactus, perguntar, você mexeu na minha alma? E o Galactus diz, não, mexi. É, senão você não ia conseguir cumprir a sua missão de me levar pro planeta. Por quê? Porque o surfista ele também leva, antes de chegar na Terra, naquela história clássica do quarteto, a vinda de Galactus, ele levava o Galactus para planetas habitados também. Então ele é também responsável pela morte de milhões e milhões de seres, e ele sempre ficou zen com isso, né? Ele sempre se achou o cara puro, o cara justo, o cara certo. E aí o Galactus diz, não, você, se eu não tivesse mexido na sua alma, você não ia conseguir lidar com isso. O surfista pede que o Galactus desfaça o que ele fez, e aí ele tem que lidar com toda a culpa que ele sente, né? Pelos atos passados dele. Mesmo no começo da história, tem uma, quando o Thanos tá conversando com ele, Thanos leva pra um planeta de umas criaturinhas, e Thanos fala dos planos dele de assim, matar 50% da população do universo, né? Não só da Terra, mas ele, a princípio ele vai na Terra e mostra como o futuro da Terra, assim, se continuar a superpopulação, a escassez de recursos e tal, aquela coisa. E ele leva para um planeta que, tipo índios, né? Aí o surfista prateado esteve na Terra e leva para eles micróbios, né? Algumas bactérias. E o próprio surfista prateado, inadvertidamente, pega e mata 50% da população daquele planeta. Mostra um pouco ele abalado, né? Mas assim, não foi aquela coisa chorão mesmo, né? Aí você questiona essa parte aí, que diz, pô, tinha mexido mesmo na alma dele, né? Quer dizer, ele suportou até, porque ele praticamente extinguiu, né, a população daquele mundo, né? Pois é, e assim, toda a mini, né, a motivação básica de toda a minissérie Desafio Infinito é a relação que o Thanos tem com a morte, né? É uma fixação, é metafísico ou é um envolvimento romântico, Luigi? Cara, é relacionamento abusivo mesmo, velho. eu tive outra percepção disso, quando eu falei ainda agora, dessa ascensão de Thanos do Jason Aaron, que ele é tipo um meu amigo Dahmer, estilo meu amigo Thanos, né? Que ele vai mostrando a infância do Thanos, como ele nasceu, assim, nessa minissérie do Jason Aaron, assim, é estabelecido que ele matou mesmo a mãe, e a mãe, quando viu ele na hora que ele nasceu, queria matar o Thanos, e ele, bebezinho, ele ficou com essa imagem mental, assim, ele não conseguia explicar, mas ele sabia que a mãe dele queria a morte dele. Ele começa matando bichinhas como todo serial killer, né? Fica a história de construção da personalidade do serial killer. Tem uma garotinha, amiga dele a vida toda, né? Ele vai crescendo com ele. E assim, sempre fica impulsionando ele, sabe? Aí chega um ponto que ele se apaixona por essa menininha, que vira mulher e tal. Ela começa a pedir demandas pra ele. Ó, pra eu ficar com você, você vai ter que se desfazer disso. E tem um momento, assim, dessa saga do Thanos aqui, se a gente pode falar assim, que o Thanos vira esse pirata espacial, vira esse mercenário. Mas assim, ele não tá mais assim com aquela coisa de matar, né? Assim, todos os planos que ele vai, ele tem filhos, né? Depois ele vai se reconectando com essa figura feminina. Como eu disse, ela começa a pedir as coisas pra ele e pede pra que ele mate essas mulheres que ele já teve contato. São centenas e centenas de filhos. No final, assim, eu até tava conversando isso com o Reginaldo não gostou. Ele tem a percepção que talvez essa concepção da morte, que ele adorava, que ele tava tentando agradar, talvez fosse loucura dele, fosse do fruto da imaginação dele, né? Ela não fosse real, essa personificação antropomórfica da morte. Aliás, ninguém a via, né? Inclusive, quando ele era mercenário, aí tem cenas que ele tá cadáveres de mulheres na cama, sabe? E ele diz que é a morte que tá ali com ele. Ele é tido como louco mesmo, assim. No final, ele tem essa percepção, que ele sempre teve sol. Sempre tudo que ele fez foi sol. Seria muito foda se essa percepção, essa personificação antropomórfica da morte, que a gente vê em Desafio Infinito, fosse uma criação dele próprio, assim, com a manopla, sabe? Pô, eu dei vida à morte. Aquilo ali é o meu objeto de desejo. Que a morte que ele amava não existia. Se ele criou essa morte, ou se ele fez com que essa morte, a morte real, aparecesse em Desafio Infinito, é bem apática mesmo. É mais apática do que nas histórias do surfista prateado e na história da busca do poder, né? Meu querido, você me deixa tão orgulhosa. Minha amada. Vamos, Thanos. Vamos para a nossa próxima catástrofe. Nada poderá nos separar de nosso êxtase. Outro coadjuvante da trama, que o Vitor já falou, que ele vinha aparecendo desde a mensal lá do Surfista Prateado, é o Mephisto, né? O Thanos colocou ele ali como um conselheiro, né? O Regi, você acha que ele foi bem caracterizado nessa mini? Será se o Thanos não garoteou por ter um ser como o Mephisto do lado dele? Ele não foi ingênuo ali? o Mephisto tá muito legal na mini. É uma ótima utilização do personagem. Ele como um diabo manipulador mesmo, cara. Primeiro, assim, Mephisto é um personagem poderoso do universo Marvel e você vê ele impotente diante do Thanos, que tá cada vez mais poderoso, né? Eu acho, assim, muito legal esse conceito do Thanos, vamos dizer assim, ser louco, porque ele sempre foi denominado Titã Louco, né? Que o Luigi falou na mini. Só que, assim, Desafio Infinito, isso é praticamente descartado, né? Porque a morte tá presente lá, né? Uma presença física. Mesmo em Busca do Poder também é uma presença física. Mesmo que ele não que ela não fale diretamente com ele, né? Ela é uma presença física. Aí descarta um pouco esse conceito aí da morte. No passado até falava, assim, que o Thanos abraçava a morte. Você vê o Thor falar isso numa edição. E então deixa, eu acho que deixa de ser um pouco da cabeça dele, né? Passa a ser uma das entidades do universo Marvel. E o Mephisto entra muito aí como mais uma entidade. Eu acho ele, assim, pirata psíquico em crise, vai, vamos chamar assim. Eu vejo muito paralelo, né, das duas séries. Cara, eu acho ele mais como tipo uma fada sininho, assim, super chata, sabe? Em determinado momento da minissérie, você vai vendo que a agenda dele vai convergindo com a do grupo que não queria que Thanos continuasse com aquela manopla, né? Assim, a princípio ele queria a manopla pra ele, né? A gente vê isso nas histórias do Surfista, mas depois ele vê que é perigoso demais Thanos continuar com essa manopla. Ele fica plantando sugestões aqui e acolá que vai minando, assim, Thanos, cara. Eu acho o melhor personagem dessa minissérie, cara. Cara, eu gostaria muito que a Disney te ouvisse, cara, e realmente fizesse a Sininho como se fosse o Mephisto, assim, sabe? Pijamão vermelho, assim, cara de capeta, voz da Nair Belo, sabe? Oi, Peter Parker, aquela voz assim, né? Colocasse o Mephisto desenhado pelo John Romita Jr., aí sim que ia ficar sensacional, né? Aquele visual do Mephisto. É um Mephisto pansudo, né? Assim, bem legal. Mas ele tá ótimo mesmo na mini. Na série regular do Surfista, na verdade, Thanos já rouba a cena nessa série, né, meu? Porque acho que o contrato do Starling tá falando, já tá por escrito que ele tem que usar o Thanos, né? O que ele quer usar o Thanos, porque ele adora o personagem. Então o Thanos rouba a cena naquela mini. Tem uma edição que é ele e o Mephisto, né? E o Mephisto já se agarra, assim, na manopla e não consegue pegar. Ele também faz isso na mini. Eu prefiro os personagens periféricos, vamos dizer assim, os estrategistas, o Mephisto, o Warlock, do que os confrontos diretos. Eu acho que nos confrontos deles são legais, são legais pra caramba. Tem cenas ali que, se a gente for ver alguma coisa parecida no cinema, cara, vai ser demais. Mas eu gosto realmente da trama por trás, assim, sabe? Porque quando o Thanos consegue reunir as 6 joias na manopla, ele fica invulnerável, ele virou um deus, né? Então, tanto é que a mini abre com essa... Parece o Will Eisner, né, meu? Ele usa o próprio cenário pra escrever que ele é um deus, né? Acho excelente, cara. E você até comentou, quando estava falando, da crise nas Infinitas Terras. E no início da minissérie, o desenhista é o mesmo, né? É o George Pérez. E que, posteriormente, ele é substituído pelo Ron Lim. Você, Regi, falou que lembra da crise nas Infinitas Terras, mas vocês acham que o Desafio Infinito é uma espécie de crise nas Infinitas Terras da Marvel? O que você acha, Vitor? Não, nada a ver. É simples. No mais no sentido de ser um crossover de todos os heróis, mas fora isso, não, porque não tem a questão de recomeçar o universo, não tem múltiplas terras, múltiplas dimensões. Acho que esse paralelo que o Regi fez é sim. O Mephisto ele está pro Thanos como o pirata psíquico estava pro Antimonitor, mas só. Mas eu acho que o legal do Desafio Infinito é que tem toda essa estrada pra ele, sabe? Eu sei que tem tains que eu não li. Eu li os do Surfista, não são grande coisa. Até tem um muito engraçado que é o Surfista e o Rino num zoológico, né? Tá rolando lá o Desafio Infinito. E o Surfista acha tempo pra brigar com o Rino num zoológico. O que é o cara ter que enrolar, né? Enquanto não sai a história, né? Não, cara, mas acho que o pior spin-off desse Desafio Infinito é o de Hulk, cara. Ele encolhe, né? Fica nos esgotos, né? Cara, que é ridículo. Não, perdeu nada, não. O homem das tainhas era o Dãozinho, ele não tá aqui, porque ele deveria ter lido isso tudo. Cara, Ainda por cima é o Hulk de macacão, né, meu? De macacão com decote até o umbigo, né? Esse Hulk não dá, né, meu? Tem cenas ótimas com o Hulk, né, nessa história. Mas pro final tem uma cena em que todo mundo tenta agarrar a manopla e o Hulk vai. E o Drax, que é o Hulk burro, né? Mais burro ainda, porque esse Hulk é o Hulk inteligente, é o Hulk com a mente do Bruce Banner amalgamada, né? Aquele Hulk do Peter David. Não sei se essas histórias são anteriores ao Panteão, mas é aquela história que o Hulk tá com a inteligência do Bruce Banner, mas com aquela sagacidade do Hulk cinza, né? E a força do Hulk verde. Isso, é quando o Samson une as personalidades dele. E aí o Hulk vai pegar a manopla e o Drax agarra ele e o Hulk, eu tô do teu lado, sensacional. Eu tenho certeza que ele criou esse Drax burrão pra sacanear o Hulk, cara, porque o Drax só faz merda, cara. Porque vocês gostam do Hulk? Esse aqui é o Hulk, ó, esse idiota aqui, ó. Cara, uma sequenciazinha bacana do Hulk ele tá com o Wolverine, né, num prédio quando estão convocando os heróis, né? Ele fala, ambos somos monstros, né, alguma coisa assim, e inclusive o Warlock chama os dois à parte e fala assim, ó, uma hora a gente vai precisar da cabo do Thanos, e vocês são os únicos que eu confio que na hora do vamos ver vão fazer isso, vocês são os únicos que não tem nenhum tipo de restrição moral a matar, e isso é interessante, né, o que ele faz e toda a ligação que o Wolverine tem com o Hulk, ele acaba dando um resumozinho ali, né. Em minha defesa aí da tréplica, né, meu? Da crise. Eu acho muito parecido com a crise. Talvez possa ser por conta do Pérez. Mas eu vejo, assim, por exemplo, a estrutura, o comecinho, que ele vai mostrando o pedacinho da Terra, aí a destruição, o Japão desaparece num cataclisma. É um nível de desastre muito grande, né? E a seleção dos heróis é, assim, parece a mesma seleção que o monitor fez, né? Ele pegou um chapéu, escreveu uns nomes, foi sacando, porque não tem muito... Parece que eles pegam assim, ele pega os heróis que sobraram, né? Já que metade desapareceu, só que não tem muito critério nisso, né? Pô, tem o manto. Sim. Se bem que o manto até tem uma participação interessante, mas, porra, um manto. Eu vejo nisso, assim, paralelo. E eu acho realmente, assim, eu também gosto da arte do Ron Lim, eu acho ele um artista muito legal. Eu até prefiro a arte dele, vamos dizer assim, clássica, que ele usa na série regular, do que a arte dele na mini Em Busca do Poder, que ela parece, pelo menos a finalização, parece aquarelada, tem uma pintura diferente, né? Eu gosto do Ron Lim, mas, cara, Pérez desenhando, meu, e ele desenha muito, cara, nessa mini, muito, tá muito lindo, assim. E isso me remeteu diretamente à crise. Eu vejo paralelos, assim, em nível de destruição, de desespero, de, assim, vamos dizer assim, é uma coisa muito grandiosa para os heróis resolverem sozinhos. Eu tracei esse paralelo, sim, né? Mas eu acho, assim, muito legal esse começo, muito legal, que é gradativo. Primeiro número, basicamente, ele é só destruição, né? Ele só mostra a Terra sofrendo as represálias, né? Porque chega uma hora que o Thanos destrói um ponto do espaço, isso daí causa repercussões. Depois ele elimina metade dos seres vivos do universo. Imagina, metade, cara. E ele faz isso, que eu acho que é a imagem mais, assim, significativa da série, que é aquele estralar de dedos que ele faz com a manopla, metade da população do universo desaparece, né? Essa imagem, assim, é linda, assim, de você pensar. E eu acho, de novo, eu acho que vai ter no filme alguma coisa assim, porque você vê no trailer a Gamorra também estralar os dedos, assim, tá remetendo, assim, alguma coisa, né? A questão dele deixar a Nebulosa e o Eros como reféns, torturando, igual o Antimonitor fez com o Flash, né? Eu tenho paralelo, sim, é só ter um pouco de boa vontade e entender que não é a mesma coisa. E na época a Marvel nem podia tratar com o multiverso, porque na época a Marvel se negava a admitir que tinha um multiverso, mesmo com o Alan Moore mexendo lá com as terras do Capitão Britânico. Hoje sim, por exemplo, Guerras Secretas tratou do multiverso, né? Você fez toda uma construção pra dizer que é igual a crise se tiver um pouquinho de boa vontade. Se tiver um pouquinho de boa vontade de querer comparar com crise, né? Eu tô brincando, Regi. Porra, mas você tá marrento mesmo. Eu tô brincando. Não parece um pouco, Victor? Fala pra mim, pô, senão eu vou marcar aqui no... Você tem razão, Tem bastante paralelo, sim. Eu tô brincando. Você tá me deixando preocupado, cara. Não tem bastante paralelo. Crise pra mim é multiverso, ponto. Essa é a associação que eu faço. Mas na estrutura da história você tem toda a razão. Tem bastante paralelo, mas... A entrada do Warlock, né, que ele aparece, ele ressuscita, né? Ele pega três corpos, né? Tem esse Pipe que é assim, puta, cara. Aí, vou te falar, outro paralelo. Pipe é o elfo lá do Berserker, cara. Eu detesto esse personagem. Eu acho, sabe? Pipe o Troll, ele não é troll, ele não é... Puta, que personagem ruim, cara. Tanto esse Pipe como a Gamora não serve de nada, Desafio Infinito, né? Só acompanhantes de Wonderworld, mas assim, ele não tem relevância nenhuma pra trama, né? Cara, eles não servem nada desde que foram criados, assim. A Gamora é assim, ela é a mulher mais perigosa do mundo, por quê? Né? Do universo. Ela nunca fez jus a isso. E o Pipe é o alívio cômico que, assim, pra mim, ele nunca funcionou, cara. Ele enche o saco. Originalmente, ele morreu, é o Warlock que mata ele, né? Porque Thanos deixa ele catatônico e o Warlock suga a alma dele pra joia, né? Por isso que os três, no começo da mina, eles estão dentro da joia, né? E eles ressuscitam durante a mina. Eu acho muito... Olha, eu vou te falar, eu não gosto de ressurreição de personagem e tal, tudo, mas essa aplicação do Warlock na mina, justificou ressuscitar tanto Thanos quanto o Warlock, né? Eu agradeço que nessa época o Capitão Marvel tava morto e continuou morto, cara. Mas os dois eu acho, assim, que justificou, porque o paralelo deles, assim, o Adam Warlock controlando, sendo quase um general, assim, controlando as coisas por trás, assim, da mini, eu acho o ponto alto da minissérie, na minha opinião. Já que o Regi acha o Warlock e a estratégia dele ponto alto da mini, fala um pouquinho da chegada do Warlock e essa estratégia que ele montou pra enfrentar o Thanos, ô Luigi. Cara, a estratégia do Warlock é simples. Ele vai juntar alguns heróis como peões, né? Pra tentar distrair o Thanos e conseguir alguma brecha nele e fazer com que o Surfista Prateado intercepte e mate mesmo assim, o Thanos, né? É um momento assim que ele tá sem usar a manopla, né? Aí é um momento de vulnerabilidade dele, né? Ele não consegue, mas assim, isso era um plano, tipo um plano A. E tinha um plano B, que era arregimentar todas as entidades cósmicas do universo para conseguir outra brecha e distrair-se ele e tomasse a manopla, né? Era só basicamente o que eles podiam fazer. Isso acontece em algum momento e quem toma isso é a Nebulosa, né? Que essa Nebulosa era dita que era a neta do Thanos e ele mata nas histórias do Surfista Prateado bem antes disso, assim, mata não, assim, ele queima ela, né? Ela incinera ela, mas só que ela fica viva ainda. E o Thanos, ainda lá no comecinho, ele mantém ela viva, sabe? Entre um limiar entre a vida e a morte. E só que ela tendo consciência disso, ela consegue pegar a manopla e se restituir. O Thanos fica sem a manopla e os heróis têm que lidar com essa nebulosa, né? Talvez seja essa nebulosa dos filmes Guardiões. Nos filmes é dito que ela é como suas filhas, mas até aqui também ela por ser neta do Thanos, ele questiona isso. Segundo ele, diz que matou todos os filhos dele, né? Não li ainda essa ascensão de Thanos, eu meio que não considero muito nada que foi feito sem o Jim Starlin, mas uma coisa que me deixou bem curioso é que você falou que ele teve muitos filhos e depois acabou matando as esposas e os filhos. Essa punição que o Thanos ele implementa na Nebulosa, de deixar ela viva antes de morrer, né, sofrendo com queimaduras e tal, é quando ele volta à vida, ele vê que a Nebulosa usurpou a armada estelar que ele tinha antes, nas primeiras histórias, se dizendo neta dele. E ele fica furioso com ela, não porque ela usurpou a armada, isso aí ele até não se preocupa muito com isso. Ele fica furioso com ela justamente por ela dizer que ele, que era o cara que cortejava a morte, que era o ninista, que ele teria gerado uma prole. Ele fica muito, muito, muito ofendido com o fato dela insinuar, por se dizer neta dele, que ele teria tido filhos. Até por isso que eu fiquei bem curioso com esse retcon do Aaron de dizer que sim, que ele teve filhos. Não sei se isso já puxa o gancho. Pra mim ficou muito claro nessas histórias do Surfista que ela não era neta dele coisa nenhuma, que ela só se dizia neta dele. Mas talvez o Aaron tenha deixado esse gancho aí pra ela ser realmente a neta de um dos filhos que ele esqueceu de matar, né? Eu fiquei bem curioso com esse retcon que você comentou por isso, porque a tortura que ele impõe à Nebulosa é horrorosa, ele passa a história toda torturando ela, né? Até um dos motivos que a morte começa a desprezar mais ainda ele é por isso, né? E aí ela vai ter uma participação importante no final também pra se vingar dele, né? É bem importante a participação da Nebulosa no final de Desafio Infinito. Na série regular agora do Thanos, na Marvel, o Lemire trouxe um filho antigo dele, assim, que já tá adulto, chama Tani, parece com ele, é um Thanos magrinho, assim, vamos falar. Assim. Ele aparece infinito, do Jonathan Hickman, que ele descobre que ele tem um filho dele morando com os inumanos. E ele vai atrás desse filho dele, quer matar esse filho, esse Tenny, né? Sim, vergonha minha, eu adoro a fase do Hickman, mas eu pulei essa parte de infinito, eu vou ler agora nos encadernados. Cara, é muito bom, viu? É, eu pulei, achei confuso, cara, e agora eu preciso voltar e reler, porque também eu acho que é uma coisa que vai ser aproveitada no filme e tal, né? Não essa parte do filho, mas alguma coisa aí dos agentes de do Thanos, acho que vão ser usados sim, cara. Cara, mas o problema de Infinito, do Jonathan Hickman, é porque é uma história que continua as histórias que ele vinha trabalhando nas séries regulares do Vingadores. Você não dá pra ler ela isoladamente, como o Desafio Infinito, por exemplo. Desafio Infinito você pode até não ler em busca de poder, que você vai entender. Mas esse Infinito, não. Você tem que ter lido as histórias anteriores, né? O Starling, ele, a gente já falou, ele, acho que foi até você, Luiz, que falou que ele é o pai do universo cósmico da Marvel, né? Então ele conhece muito bem esses personagens. O que você achou da entrada dos personagens cósmicos na série e como esses confrontos foram apresentados? A Mini cai com a entrada desses seres maiores, assim, né? Aquele amor e ódio, caos e ordem, os celestiais que aparecem. Eu acho que cai um pouco. Porque é justamente também que a entrada do Rolim, por coincidência, talvez seja por isso que eu não gosto tanto, mas eu acho que, assim, estava legal enquanto era um negócio desesperançoso, os heróis indo para tudo ou nada, herói morrendo. A hora que entra esses seres tão grandiosos, são forças cósmicas do universo Marvel, cara, e eles também, assim, fica até difícil de você desenhar, transmitir graficamente o confronto deles, eu acho que perde um pouco o sentido, né? Porque você vê que uma hora o Thanos, ele congela eles no espaço, assim, deixa eles imobilizados. Eu não gosto muito, eles poderiam estar lá com espectadores, assim, mas a hora que eles lutam e fica inevitável, assim, eu acho que só vale pro desenvolvimento final, da parte final, onde a derrota do Thanos é o próprio Thanos, né? Acaba sendo ele mesmo. E aí a manopla sai da mão dele e vai pra mão da maluca, da neta dele, né? Da Nebulosa, né? Que nem sei, também acho que também não é neta, mas... E aí ela, de tanto sofrer aí a tortura, ela fica mais pirada ainda e mais perigosa, né? Mas eu realmente, assim, a questão que eu levanto é que perdi um pouco do interesse na hora que os seres cósmicos entram na trama, porque eu acho, por exemplo, em termos de escala, e eu sei que é outra coisa, é outra linha de história, o propósito é até outro, mas em Sandman, você não vê esses confrontos, são seres cósmicos também, né? Quando o Morpheus desce pro inferno, tá na tratativa com Lúcifer, você pensa, pô, vai começar um pau aí, uma briga fabulosa, e eles trocam uma ideia e o Lúcifer coloca o Morpheus num beco sem saída com subterfúgio, né? Que é assim, eu sei que o propósito é outro e tal, mas eu acho que chega num nível de poder que perde o sentido você mostrar um confronto físico. Seria basicamente isso. No finalzinho da série, a gente já falou da Nebulosa, ela funciona lá como um deus ex-máquina, né? Faz voltar tudo ao que era antes do Thanos dizimar todo o universo, né? Então, volta tudo como era antes. E no final, no epílogo da Desafio Infinito, o Thanos aparece como um fazendeiro cósmico. Você até chamou ele de Thanos Chico Bento, né, Regi? O que você acha desse fechamento do personagem? Não, aí sim você tá falando minha linguagem, cara. Eu adoro esse final. Adoro o Thanos Chico Bento, adoro. Porque só faltou a palhinha no canto da boca, né, o chapéu de palha. É, você vê que ele larga tudo. Em primeiro lugar, que assim, não é o fim definitivo do personagem, que eu acho legal. Se ele morresse de novo, seria anticlimático, porque você vê que ele é uma das grandes forças do universo Marvel, um inimigo em potencial, então era questão de tempo até outro autor querer usar o Thanos, como de fato aconteceu. Então o que você faz? Você dá uma conclusão pra ele interessante, anticlimática, né? Que aí sim, é isso que eu quero dizer, foge do lugar comum, né? E tem, claro, o visual, que é o Thanos sem uniforme. Você imagina que o uniforme faz parte do personagem. E quando ele tira, ele é um cara roxo, grande, ele parece um Barney, assim, né, meu? Queixudo. Só faltou a barriga do Barney, né? É, e a uniforme dele serve de espantalho, cara, que é uma, assim, é muito legal. Então eu gosto pra caramba desse final. Eu achei que foi bem satisfatório, tendo em vista que o personagem iria ser utilizado de uma forma ou de outra. Para mim, assim, me atendeu, eu gosto da ideia, o Warlock ficar com a manopla, né? E mais tarde virar aquela guarda infinita com as joias separadas, porque elas são muito poderosas juntas. Todos esses desenvolvimentos das joias depois, olha, eu vou te falar que sempre foram positivos, assim. É, a gente teve pouco acompanhamento disso no Brasil até certo ponto, né? Nós fomos rever as joias de fato de forma interessante nos Illuminati, né? E nós também fizemos já um podcast dos Illuminati, mas eu gosto dessa aplicação e depois o desenvolvimento do Hickman, tudo mais pra frente, eu acho, assim, muito legal, cara, muito legal. Pois é, e assim, pra gente finalizar a parte da minissérie, ela gerou vários filhotes, né, da família Infinito, né? Teve o Guerra e depois Cruzada Infinita, que durante muito tempo formou a trilogia do Infinito. Depois de um tempo, né, a própria Marvel abandonou essa questão de trilogia e lançou uma quarta mini, que era o Abismo Infinito, todas elas com o Jim Starlin responsável pelos roteiros, e nenhuma delas chegou com a qualidade da primeira, né, da Desafio Infinito. Bom, depois de tanto falar sobre o Titã Louco e sua obsessão pela morte, vamos para as indicações. Oh, minha amada, não há palavras suficientes para descrever como estou me sentindo agora que está finalmente comigo. Não, não, não! Vamos começar com as indicações, vamos tentar indicar algum material do Jim Starlin. Deixa eu começar dessa vez, eu queria indicar Morte em Família. Saiu lá nos Estados Unidos entre Batman número 426 a 429, escrito pelo Jim Starlin com desenhos do Jim Aparo. Aqui no Brasil ele foi republicado mais recentemente pela coleção de graphic novels da Ego Moss, na edição número 11. Ela conta a morte do Jason Todd, né, pelas mãos do Coringa. Isso foi uma história bem controversa, porque a DC ela abriu uma espécie de votação, né, com os fãs. Eles tinham que ligar para um número, tipo um Você Decide, né? Você ligava para um determinado número para que o Jason Todd morresse, em outro número para que ele sobrevivesse. E no final, obviamente, foi escolhido que o Jason Todd morresse, mas depois de um tempo eles viram que várias ligações vieram de um único número, que um programador tinha programado lá o computador para que ligasse a cada 90 segundos para o número que determinasse a morte do Jason Todd. Então, a história foi meio mascarada, né? A votação foi meio fraudada. E assim, eu gosto muito dessa história e aquela cena do Coringa tacando com o pé de cabra na cabeça do Jason Todd, aquilo foi impactante. Talvez a maneira mais violenta que utilizaram o Coringa até a Piada Mortal. Eu gosto muito dessa história. Os desenhos do Jim Aparo tão lindos. Pra mim, o Jim Aparo é o desenhista definitivo do Batman. Vai pra sua indicação, Luigi. Cara, minha indicação continua a sua, né? Porque ela foi publicada em Batman número 0, que é a terceira série publicada pela Abril, que é a história Desejo Fatal, que é do Jim Starlin e do Jim Aparo. É como uma espécie de continuação. O Batman tá bem amargurado, assim, depois do que aconteceu com o Jason Todd, né? Perdido o pupilo dele. E ele tem que se deparar com um atirador. Cara, é uma história bem pontual, assim, porque é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, assim, o cara tá em cima de um prédio e assim, ele tá atirando a esmo. Cara, e o Batman tem que invadir pra pegar esse atirador, assim, não é um super vilão, não é nada, é um cara que tá frustrado e o Batman nessa invasão, assim, ele fica fazendo paralelos com momentos antes dele ir ao cinema com os pais, né, uma briga que ele teve com o pai. É muito boa, assim, é muito atual, assim, é do Jim Starlin também, cara. Essa arte é fantástica, assim, você procura essa história, talvez não dê pra encontrar, não sei, mas assim, o número dela é Batman número 430, saiu em 89. Cara, é muito boa essa edição. E minha segunda indicação é que você use sua joia do tempo e volte pra 1995 e compre umas fichas e vai jogar. Strike! era viciado nesse jogo, jogava com muito trambadinho. Apanhou muito no fliperama do pega-bebo da cidade, pra ter que dar ficha pros trambadinhos. Era muito apelão, cara. A princípio eu jogava só com o Homem de Ferro, aí depois eu comecei a gostar do Capitão América, cara. Eu adorava esse jogo, adorava. E o Thanos, cara, no final era apelão demais. Era o plot do Desafio Infinito, né? Gostava muito, velho. Vai pra sua indicação, Regi. Cara, eu também vou fazer duas indicações. Vou fazer a minha e vou fazer a do Dão, que não está entre nós agora, né, meu? Ele está aí atrás de você. Mas eu tenho certeza que se o Dão tivesse aqui, ele ia indicar o Gilgamesh 2, aquela mini do Jim Starlin, que saiu há muitos anos atrás pela Globo, né? A arte do Starlin não tá tão boa quanto o comecinho dele aí que eu falei, que é a saga de Thanos e tal, mas é boa também, é bem legal, mas a história é muito boa. Ela usa a trama original, né, do mito sumério, só coloca alguns anos no futuro, colocando o Gilgamesh como um alienígena, o Enkidu, né, que é o parceiro dele, como o outro sobrevivente dessa raça alienígena, e eles acabam sendo, assim, os seres mais poderosos da Terra, até aparecerem outras criaturas, assim, desenvolver a trama, e é muito parecida, assim, sabe? Então, o mito original tem o dilúvio, e nessa série tem uma zona que é como se a Rússia tivesse implodido num buraco branco, assim, né? Então, tem esses paralelos, assim, a busca pela imortalidade. Muito legal, cara, assim, é o Jim Starlin trabalhando com o que gosta, a arte tá bonita, tem conceitos legais lá, é bem legal, já tá na hora de merece até uma republicação, se não é fácil de achar, é relativamente fácil de achar por aí. E minha outra dica é mais fácil ainda de achar, e essa sim, eu acho o trabalho seminal do Starlin, eu acho melhor do que tudo que ele já fez na Marvel e na DC junto, né, que é Dreadstar, né? Eu acho Dreadstar, assim, espetacular. Durante o tempo que o Starlin trabalhou, saiu aqui no Brasil em forma picadinha, um pouco saiu pela Abril, um pouco saiu pela Globo, e saiu tudo pela Mythos no encadernadão. Tá saindo as graphic novels, são as histórias anteriores, são as histórias que originaram a série, mas a série em si, cara, eu acho ela maravilhosa, cara. Material adulto, trama cósmica, é uma space opera com tons, assim, de misticismo, assim, é o Jim Starlin sendo Jim Starlin, só que ele tá na melhor forma. O Dreadstar é quase um alter ego, quem vê as fotos do Starlin, vê que ele se desenhou legal, o cara tem uma espada energética que fica dentro da alma dele, então puta, cara, que história legal. Tá fácil de achar, você encontra aí nessas lojas online, um preço atrativo, e se você pegar pra ler, vamos dizer assim, ela tem muito que fica resumindo a trama, pula esses resumos, que se você for ler sequencialmente é dispensável, e vai pra trama principal, que ela é fantástica. Tremendo desenvolvimento de personagem, universo legal, assim, um pouquinho mais maduro. Isso daí, meu primeiro contato foi naquelas Epic Marvel antiguinha que saiu em banca em 85, 86, e quando eu folheava na banca, era um material que não era pra minha idade, e a gente gosta disso, assim, né, quando é criança. É a minha recomendação, a minha é a do Dão, vai. Vai pra tua indicação, o Vitor. Não sobrou muita coisa, né, pra indicar. As mais famosas já foram todas. Mas eu vou indicar pra quem gostou de Desafio Infinito, eu vou indicar as aventuras posteriores, mais ou menos nessa linha. Não chegam a ser continuações diretas, mas usam os mesmos personagens, principalmente o Warlock e o Thanos, né? A que todo mundo já conhece, que chama Trilogia do Infinito original, é Guerra Infinita e Cruzada Infinita, né? Saíram pela Abril em formatinho. A Panini prometeu republicar tudo isso, inclusive Desafio Infinito, agora esse ano. Vamos torcer, seria a primeira aparição em formato americano. Mas já pela Panini, e já em formato americano, saíram três outras histórias também nesse universo, pelo Jim Starlin. As duas primeiras pelo Jim Starlin, com desenho do Al Milgrom, que é Abismo Infinito, saiu aqui em Marvel Apresenta 8 e 9. outubro de 2013 e dezembro de 2003, pela Panini. E O Fim do Universo Marvel, que saiu por aqui em Marvel Apresenta também, 12 e 13, em junho de 2004 e agosto de 2004. Tem que procurar no sebo isso aí. Não são continuações diretas, mas são histórias envolvendo Thanos, envolvendo o Warlock, envolvendo a Joia do Infinito. Faz tempo que eu não li, quando eu li acho que até gostei, mas não tanto. Abismo Infinito é bem dispensável, mas esse Fim do Universo é mais legal. Tem uma recente que saiu agora, quer dizer, em 2017, em Universo Marvel 11 e 12, que é a Entidade Cósmica, que aí é uma história do Adam Warlock, tentando situar ele atualmente, né? E tem também três graphic novel que saíram pela Panini aí, em formato capa dura, de luxo, que você encontra mais fácil aí nas lojas online da vida, que é Revelação Infinita, Relatividade Infinita e Final Infinito. Não li, então tô recomendando mais porque é do Starling e porque é nessa mesma linha. Por que eu tô falando tanto do Starling? Porque tem toda aquela polêmica atualmente na Marvel que o Starling meio que se desligou da Marvel por causa do uso do Thanos na série regular própria dele, do Lemire. Não por estarem usando, embora o Thanos tenha sido a criação do Starling desde o começo, não é por estarem usando o Thanos com outro artista, mas porque ele teria proposto um plot pra Marvel, a Marvel rejeitou, e aí em seguida fez esse mesmo plot, ou pelo menos um plot muito semelhante, na série solo essa do Lemire, e aí o Starling, olha, não quero mais saber de vocês, mas tá super de boa aí com a aparição do Thanos dos filmes, né? Ele mesmo falando, não, com a Marvel Studios eu tô legal. Então tomara que ele ganhe bastante dinheiro agora, né? Com todas esse merchandise e com o filme que a gente vai ver agora. Acho que vamos ver aquele queixo de bergamota do Thanos mais do que nunca agora aí. Bom, chegamos ao final, né, do podcast. Quero agradecer mais uma vez Luigi, Regi, Vitor. Valeu, pessoal. Até a próxima edição do Sete Jagunços. Um grande abraço e tchau. Fala um pouquinho de toda essa saga do Marvel com o Thanos, ô Vitor. Pô, toda ela? Seja breve. This girl's trying to kill me. This girl's trying to kill me. She's my favorite piece of plastic. Held to my ear. Que é quando o Warlock, ele vence o Thanos. Só um pouquinho. Não chuta o cachorro não, Vitor. Bichinho. Não, aquele... que a Ana chegou aqui e aí ele latiu pra ela porque ele queria beber água. Que revolta. Um host decente perguntaria o seguinte: Desafio Infinito é um clássico Marvel? Ah, esse. A resposta é sim, sim. Esse foi mais um Sete Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios do Sete Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br